Vem! Vem, seus mané, e para de ser escroto. Pode vir um por um, mas vocês vai tomar pipoco. Pode vir um por um, mas vocês vai tomar pipoco. Eu sou o seu pior pesadelo. Vamos à batalha. Se achando o tal, se achando o campeão. Então vem de redimir e para de falar. Isso vai ser um grande massacre, como desejar.